imaginar o embrião de uma cidadela. Ou seja, uma área delimitada, onde vai haver um núcleo de vida, fortificado, delimitado no espaço e com uma forte conotação de defesa. Tá? Então, a polis, ela tem origem no agrupamento de aldeias. A polis, na realidade, passa a ser o agrupamento nas aldeias. O exemplo dos exemplos, quando nós discutimos para a Grécia, é Atenas. Daqui a um pouco nós vamos ver alguns diapositivos, alguns sites, sobre a situação de Atenas, onde nós podemos visualizar melhor essa conformação da polis. Como eu disse a vocês, então, é uma circunscrição do espaço, mas é também uma entidade. Porque para os gregos era muito mais importante eles cultivarem o que eles chamavam de liberdade coletiva do que se preocupar com a liberdade a nível individual. Ou seja, a consciência de viver naquele grupamento era mais forte que a consciência de viver isoladamente, ou de agir isoladamente, ou de decidir isoladamente como cidadão. Tá? Então, no caso de Atenas, especificamente, nós encontramos um padrão que foi bem comum entre os gregos. Eles procuraram se organizar um promontório, uma parte alta, uma parte elevada, assim como o exemplo deles. Então eles se organizaram inicialmente uma parte elevada, que corresponde atualmente à Acrópole de Atenas. Nessa Acrópole, ainda no período de reis, antes da democracia grega, antes, portanto, do século V, antes de Cristo, século VIII, século VII, os gregos se instalaram lá. Construíram um palácio, que era o Palácio do Rei. Então, esse Palácio do Rei, de Basileu, então, esse palácio teve inicialmente funções privadas de habitação do rei, mas depois, com a democracia, ele passa a ser um edifício público, passa a ser um edifício de caráter institucional, ele passa a ser um templo. Tá? Todos os edifícios que foram construídos inicialmente na Acrópole, os edifícios de uso particular, foram dando lugar a edifícios de uso institucional, na parte elevada da Acrópole. Então, a ocupação do espaço foi se dando de cima para baixo, espalhando pelos flancos da colina, até chegar à planície. A Acrópole, então, o promontório da Acrópole, então, passou a ser, com o passar do tempo, passou a ser ele todo um monte sagrado, na medida em que cada recanto da colina, da Acrópole, foi explorado e ocupado pelos gregos. Então, os planos da subida do promontório era povoado de pequenas capelas, de pequenos santuários, de pequenas paradas. Se vocês imaginarem, por exemplo, a subida dos fiéis no Morro da Conceição, lá em cima está o santuário. A diferença, evidentemente, que eu estou colocando em uma peregrinação dessa até lá em cima, é que no caminho, não sei se é possível encontrar isso em outro cabaréu, pequenos santuários, locais onde se faz votos ou promessas, ou se coloca velas, pequenos crucifixos, pequenas capelas, alguma coisa desse tipo. Então, é evidente que ali no Morro de Casa Amarela, a função é o modo de habitação. Mas aí, voltando lá para o exemplo de Atenas, o exemplo da Grécia, a ocupação população dessa colina como um todo passa a ter um caráter institucional, passa a ter um caráter sagrado. E aí, na medida em que a vida, a ocupação, se dá pelos flancos da colina, se espraia pela planície, a Acrópole passa a funcionar como um ponto de referência vertical na organização do espaço. Eu diria a vocês, por exemplo, que uma das dificuldades para um estrangeiro que chega ao Recife é ter um ponto de referência vertical a que ele possa se referir e o auxiliar nessa organização visual da cidade. Não sei se vocês têm conhecimento de um fato, por exemplo, durante muitos anos em Aracaju, as pessoas se referiam ao INPS, que era o único edifício, o único arranha-céu que existia em Aracaju. Então, talvez uns 15, 20 anos atrás, era o único edifício alto que existia. E aí criaram algumas piadas, inclusive, algumas anedotas, em que as pessoas saíam de Aracaju e iam para outro lugar, ficavam abismadas porque havia muito de INPS nas outras cidades. Né? Na realidade, a gente percebe a importância do elemento vertical desse processo de organização da cidade. No caso do Recife, por exemplo, tratou-se da ocupação de uma planície de aluvião. Nas eras ternárias e quaternárias, essa planície do Recife começou a se consolidar. Mas antes disso, o que havia era um delta de saída de vários rios, os rios que a gente conhece atualmente. Né? E essas colinas que passam aqui, Olinda, passando por Vigiri, Três Irmãos, Bárbara, até Uibura, elas delimitavam essa bacia, esse estuário, esse delta. E com o passar do tempo, então, o que se observou foi uma consolidação desse solo através da ação dos mangos, que é uma vegetação que se adapta à água marinha, à água marinha e à água salobra, a um processo de floculação dessa água que começa a ficar indistinta, ela começa a ficar salobra, não é nem água do mar, nem água do rio, né? É o encontro. Então, provoca um processo de floculação, então algum material sólido começa a vir à tona, começa a se agarrar na raiz dessas árvores, bom, e ao longo do tempo formaram várias ilhotas. Depois, os portugueses, os holandeses, todos os processos que vocês conhecem de aterro da cidade. Então, Recife é isso aí, essa cidade plana, assentada sobre uma planície de aluvião. Você, como eu, é muito difícil que não tenha um hábito muito grande de se referir, de partir de um ponto de referência alto. Né? Mas o estrangeiro que chega aqui, a leitura da cidade para ele é bem difícil. Não é uma coisa imediata, não. Mas se você levar um instante, que chegou pela primeira vez, ao prédio da prefeitura do Recife, ele vai ter uma noção bem melhor do que o sistema Recife. Né? A ilha do Recife, a ilha de Santo Antônio, tal, a ponte. Porque senão a leitura é um tanto quanto difícil. Diz Gilberto Freire, no Guia Prático, Histórico e Instrumental da cidade do Recife, que, diferentemente do Rio de Janeiro e da cidade de Salvador, por exemplo, ele não se oferece ao turista à primeira vista. Quem chega de navio, de barco, não vai perceber o que é a cidade de maneira nenhuma, vai ver algo plano. Tá? Você não tem os contrastes no Rio de Janeiro, em Salvador, você tem uma leitura mais imediata da cidade. Então, para os gregos, era importantíssimo esse ponto de referência vertical, que era a Acrópole. Como eu disse a vocês, inicialmente a ocupação se deu na Acrópole, e a partir daí desceu pelas encostas para a planície. De tal maneira que a vida que agora se organizava na planície tinha como ponto de referência vertical a Acrópole. É aquela aquela noção caricaturada do, do INPS lá, do centro da cidade, quando você se sente perdido, você se volta e está lá. Tem a direção. Né? Tem alguma coisa só? Sobre a importância de um ponto de referência vertical na organização do espaço para o grego, seria interessante agora visualizar alguma coisa em imagem. Os gregos sempre procuraram se situar próximo ao mar pela dificuldade de comunicação que havia por terra, tendo em conta o relevo, muito acidentado. Então, eles sempre procuraram tomar como ponto de referência o mar, para efeito de comunicação, comércio. No entanto, essa proximidade do mar não implicava com que eles se situassem realmente na beira do oceano. Então, mais uma vez, vocês vejam, o exemplo de Olinda com relação ao Recife. Quando os portugueses se instalaram em Olinda, o mais importante para eles foi uma situação que oferecia condições de defesa em modos medievais, ou seja, eles ficaram fixados lá em cima do monte. O mais importante para eles foi a condição de defesa do que a condição de porto. Olinda não oferecia condições de um porto. Todos vocês sabem disso. E o porto, então, utilizado era o porto do Recife, que ficava a uma certa distância, cujo acesso não era tão imediato, tão fácil, através de um isto e tudo mais, né? Então, pequeno comércio, uma espécie de cabotagem até o porto do Recife, realmente. Algumas marcadas chegavam até Maradouro. No caso de Atenas, então, aqui está a mancha na cidade de Atenas, a mancha inicial da cidade de Atenas. Aqui está o litoral e o porto do Pireu, então, ficava a uma distância de lá de cima do promontório, era possível se avistar. Mas vocês percebem que não era contíguo. Atualmente, a mancha urbanizada da cidade de Atenas, na Atenas atual, Atenas contemporânea, é tudo isso. Mas quando eles se instalaram lá em cima da Acrópole, e depois se espalharam pela planície, a mancha inicial estava aqui, e isso então foi comunicado através de. Então, me fortificado através de muralhas. Tá? Havia uma comunicação por muralhas. Determinado momento, entre esses dois pontos. A concepção de defesa dos gregos, assim como a concepção de defesa dos portugueses, estava ligada a uma situação alta e de difícil acesso. Diferente, por exemplo, da concepção de defesa dos holandeses, em 1600 e pouco, aqui em Pernambuco, que se referenciava ao mar. A defesa dos holandeses significava a possibilidade de escapar pelo mar. Então, os gregos, não se organizaram próximo do porto, mas não necessariamente do porto. Então, essa é uma das características que atende. Voltando. Aqui uma vista de Atenas atual, tomada de cima da Acrópole. Vocês veem que esse casario aqui é todo atual. Isso aqui é o Templo de Zeus. E aí são as proximidades de Atenas. Isso aqui é uma planta da Acrópole de Atenas. Merece algumas considerações. Os gregos, ao tratarem o terreno, e eu poderia insistir com vocês e dizer que os gregos deram bastante importância ao meio natural. Então, os gregos, ao tratarem o terreno, não tinham a intenção, sobretudo no caso da Acrópole, não tinham a intenção de alterar nada do terreno. Então, vejam. Quando você recebe a tarefa de um projeto de estudo de um posto atualmente, muitas vezes vocês optam pela terraplanagem do terreno, de uma terra mais adiante, um corte aqui. Né? Isso não é nada raro hoje em dia. Tem que levar em conta os custos e as dificuldades desse trabalho. A Secretaria de Habitação, por exemplo, ao fazer os seus estudos atuais e ao implantar o seu conjunto de habitacionais, está partindo para alterar o mínimo possível o terreno. Existe uma lei, estabelecida pela FIDEI, por exemplo, que determina que terrenos com mais de 30% de ocupação, ou 30% de inclinação, aí não será permitida a ocupação. Áreas com mais de 30% de inclinação não deverão ser ocupadas. No entanto, a Secretaria da Habitação está partindo para ocupar essas áreas, criando pequenos cerrados, fazendo pequenos aterros. Tá? Então, lá no caso dos gregos, quando eles ocuparam a Acrópole, eles tinham tanto respeito pela paisagem que a intenção era implantar seus elementos, suas construções, seus volumes, sem alterar o terreno. É importante dizer o seguinte, na organização do espaço coletivo como a Acrópole, os gregos não se pautavam, eles não se baseavam necessariamente por um princípio de simetria. Não havia simetria ao nível do global, ao nível do urbanismo. O que havia era o que pode chamar de ponderação de massa. Ponderação de massa. Se você tenta compor, deixando de lado o princípio da simetria, você tenta compor em arquitetura com elementos variados, o que vai importar é um jogo que você vai atribuir um certo peso a cada elemento. Você pode jogar com vegetação de um lado e com edificação do outro e conseguir um equilíbrio, não é verdade? Ou você pode estabelecer um diálogo entre certos elementos com proporções diferentes. Eu daria o exemplo da Casa da Cultura e da Refesa, em que, em ambos partidos, você tem uma composição horizontalizada e um elemento vertical que domina a composição. Está evidente que as proporções são diferentes. Mas na Casa da Cultura, você tem três eixos, ou três raios, perfeitamente horizontalizados, e uma cúpula que domina a composição. No caso da Refesa, Não existe uma simetria de partido, como existe na Casa da Cultura, mas a composição, principal da composição, se distribui horizontalmente do terreno e você tem um ator que domina a composição. Eu não poderia responder a vocês exatamente o que é essa, foi essa a intenção dos arquitetos. Os arquitetos, autores, por exemplo, é Marcos Mendes, que é professor aqui. O outro é um sueco, que já trabalha no Brasil, que é um transcendente. Eu não poderia afirmar a vocês que a intenção foi essa, mas me parece que há um diálogo bem estabelecido entre intenções, entre partidos. Né? Depois há um elemento que dá uma ligação a todo aquele conjunto que é a vegetação da beira do rio. Vocês colocaram isso na Arte Mariana, vocês vão ter uma leitura continuada por esse elemento que nos fomenta a paisagem, que é a vegetação. Então, lá no caso dos gregos, o importante não era a simetria ao nível global, ao nível urbanístico. O importante era a ponderação das massas. Ou seja, se tivesse em conta o peso visual de determinado elemento com relação a outro. E esses dois elementos, por vez, integrados num cenário natural, uma paisagem natural. Esse princípio de simetria, que não presidia a organização do todo, por outro lado, ele era importantíssimo e essencial na definição do volume, da edificação. A edificação, essa era totalmente simétrica a partir de ele, perfeitamente definido. Antes de nós visualizar alguns exemplos existentes de edificações, eu diria mais alguma coisa sobre a organização da Acrópole. Então, já que não houve intenção de tornar simétrico nem regular nada em cima da Acrópole ao nível da organização global, o que era importante para os gregos era uma integração com a natureza, eles tiveram cuidado de definir um caminho desde baixo, em que a pessoa que penetrasse, a pessoa que subisse a Acrópole, penetrasse no recinto sagrado, ela tivesse vistas de diferentes ângulos, vistas sempre em perspectiva, ou seja, os volumes das edificações percebidos a partir de ângulos, e nunca vistas frontais, que são relativamente gratuitas. Né? Gratuitas no seguinte sentido: a leitura é dada facilmente. A leitura é muito plana e não oferece nenhum contraste. Você dificilmente vai ter condições de estabelecer relações de proporção na sua cabeça. Quando você vê uma edificação em ângulo, em perspectiva, você começa a relacionar a profundidade com a largura, com a altura. Então, o caminho estabelecido para chegar ao alto da Acrópole, ele serpenteava tanto quanto pelas colinas da Acrópole, até finalmente chegar à entrada de todo esse recinto sagrado, que eram os propileus. Os propileus, então, eram portos que davam entrada a toda essa área. E aí, nesse momento, é interessante a gente caracterizar o que é que tem a ser um porto. Os gregos que utilizaram bastante desse elemento forte, muitas vezes para compor o ambiente, para compor um cenário e, ao mesmo tempo, criar sombras. Criar sombras, levando em conta que o clima era bastante ensolarado. Então, os propileus são uma porta, mas, ao mesmo tempo, funcionam como uma edificação. São uma porta que dá entrada, então, mas, ao mesmo tempo, funcionam como uma edificação. Então, quem penetra na Acrópole vai se sentir varando, curando uma edificação, na realidade. Né? Ou quem penetrava, provavelmente, para ver se está comunicando com todo o resto. Então, são portas que acompanham a entrada da pessoa que penetra na Acrópole e, na época, oferecem espaço para algumas atividades. Se as pessoas permanecessem ali, naqueles Alguns elementos importantes nessa área da Acrópole, eu já falei do Pátio, mas tem aqui o Erechteio, que é o texto mais antigo. O filme existe na Acrópole. O Erechteio provavelmente está construído no local onde existiu o Palácio dos Reis, na Acrópole de Atenas. Mas eu acredito que aqui houvesse um templo pequeno, que era o templo de Atena Nike. Aqui houvesse um pedestal com uma estátua gigantesca e tratada ricamente, com elmo de ouro, essa coisa toda, funcionava como um ponto de referência dentro desse recinto como um todo, e com algum depoimento era medido desde o corpo do Pireu, na medida em que o sol refletia sobre o ouro do casco da escultura, da estátua. Bom, esse recinto como um todo foi povoado, foi ocupado por uma série de edificações que não existem mais. A organização disso aqui não segue nenhuma tendência geométrica ou regular, do tipo tabuleiro, quadril, alguma coisa desse tipo. A intenção é uma intenção de quem viveu, de quem sentiu esse espaço, que procurou organizar, procurou localizar os edifícios conforme esse sentimento. Você vai entrando e vê uma parte do terreno que se eleva aqui, então você coloca o seu para lá, coloca o outro mais atrás e tal. Vai respeitando o terreno, dispondo os seus edifícios, de tal maneira a conservar o caráter do terreno, do relevo, ao mesmo tempo que você alterou, colocando os seus edifícios. Mas esses edifícios então vão passar a complementar um jogo que já existia de volta na própria natureza. Tá? Essa é a intenção da organização da prova. Aqui uma reconstituição do que seria a prova ali, no seu tempo calmo, o próprio Deus. Todo esse acesso de escadarias. E, aliás, os próprios deuses estão aqui. Isso aqui é uma parte comunicada, os próprios deuses estão aqui mesmo. Então, você repare, a implantação do todo é evidente que é obra humana. A intenção é deixar bem claro que foi obra humana, fruto de uma racionalização do pensamento racional, mas ao mesmo tempo o terreno continua escarpado e a colocação dos volumes sobre o terreno é variada ao extremo, ou seja, em função dessa variação do próprio terreno. Eu disse a vocês então que a colina como um todo ficou povoada ao longo do tempo, pequenas reminiscências, pequenos tempos. De relíquias, aqui, um elemento qualquer, não sei, ele está no sentido da Acrópole. Acrópole, exclusivamente. Acrópole foi inicialmente ponto de ocupação da cidade, mas depois passou a ser, quando a ocupação desceu, passou a ser uma área institucional, uma área sagrada. Está certo? Não. Então, o ponto de referência principal é o pátrio. Esse elemento aqui, quando nós falarmos de tempo, vamos fazer colocações mais precisas, mas de qualquer maneira, eu posso dar como referência a vocês o pátrio, que eu construí durante o século V, deixa eu ver, no Império. Dentro de padrões que já fugiam um pouco ao que os gregos consideraram realmente clássico. Então, há 8 colunas aqui na frente que fogem ao padrão inicial, que era 6, e os outros, 16, também fogem ao padrão inicial, que era 12. Então, o padrão é considerado o Paulo, o clima, uma linha de evolução, onde já se denota alguns elementos de decadência desses padrões. Aqui então o barco como elemento principal. Aqui está o Erechteion. Erechteu foi o presidente de Atenas. O Erechteion. Vem aqui, nós vamos ver algumas imagens depois mais precisas. Está o Porto das Cariátides. Virado para cá, esse templo é um tanto quanto suposto. É formado por partes de edificações diferentes épocas. Aqui está a estátua de Atena Panatenea, o templo de Atena de Quê? Um pequeno templo, onde a gente pode localizar o alicerce na base daqui. E a penetração, então, ela é feita um pouco assim. Para cá, o corpo de Eu está para cá. Até o sul. Então, para cá já se vê mais uma certa ocupação. Você vê a urbanização da terra, você tem um pouco de acontecimento. A urbanização de Atenas, que foi uma prova de maneira. Não, Atenas, ou melhor, a Grécia, como sociedade tal qual a gente é, começou a se tornar madura a partir do século VIII. Eu situaria essa primeira ocupação lá em cima da Acrópole, volta do século VIII. E a partir daí, o processo contínuo, a ocupação foi se dando trabalho. No século V, toda essa área da Acrópole já funcionava como recinto sagrado. Ninguém morava mais ali. Por que tanto templo? E por que só templos, né? E não residências ou outros exemplos? Bom, isso aí é um ponto bastante importante que eu espero aprofundar quando nós tratarmos de templos. Mas eu poderia dizer, de avanço já, para vocês, o seguinte: todo aquele progresso que nós nos referimos, que os gregos obtiveram no conhecimento da pessoa humana suas potencialidades, fizeram com que os gregos desenvolvessem uma filosofia, uma maneira de ver a vida, e que eles eram o ponto central. Isso é retomado depois do Renascimento, né? Por razões diferentes. Então, o homem é o ponto central, é a medida das coisas. Então, sendo o ponto central da medida das coisas, os gregos, por exemplo, criaram os deuses à imagem deles próprios, diferente das crenças ocidentais, que nós somos a imagem de Deus. Né? Os gregos, então, criaram os deuses às suas conveniências. Os deuses se adaptavam um pouco a tudo aquilo que eles conceberam, convencionaram e criaram. E aí, na medida em que a sociedade começou a se urbanizar, né? E que eles deixaram de ser agricultores ou pecuaristas ou lavradores, na medida que eles fortificaram, por exemplo, século V a.C., século uma parte da população, pelo menos um terço da população, já não trabalhava e se dava o luxo de pensar. O mais importante para eles, que havia o bem mais importante para eles, era a disponibilidade do tempo. Era ter disponibilidade de tempo. A gente pensa um pouquinho sobre isso, né? Como era bom que a gente pudesse parar para estudar, ou para fazer estudos, ou para fazer amor, ou alguma coisa desse tipo, que é bem bom, se tivesse alguém trabalhando para a gente, né? Para os gregos, os cidadãos gregos, havia. Então, quando eles começaram a se urbanizar e a sociedade começou a amadurecer como sociedade urbanizada, nesse momento começam a surgir edificações importantes. E aí, a edificação mais importante para os gregos foi aquela onde eles colocaram todo esse sentimento de superioridade, todo esse sentimento abstrato de divinização da mente humana. Isso não teria sido colocado numa residência. Né? Teria que ser colocado numa coisa que se referisse a uma crença coletiva. Então, isso foi colocado no templo. Foi espelhado no templo. E o templo, então, passou a ser ele como volume, ele como peça colocada no cenário. O templo passou a ser o próprio reflexo dessa superioridade do templo. O templo passou a ser um espelho desse espírito, dessa vaidade, de certa maneira, e dessa consciência de se sentir conhecedor de si mesmo, sempre passou a representar tudo isso. Então, é natural que a coisa chegasse a uma certa mania. Sabe, mas por que tanto tempo? Os gregos, diferentes épocas, então, fizeram traduzir, espelhar, colocar lá na paisagem algo que traduzisse todo esse espírito, toda essa consciência que eles chegaram. De que maneira? Através de promoções de dados, um equilíbrio perfeito, uma inserção na paisagem sem alteração dos elementos e tal. Por isso que a gente tem a ocasião de falar mais sobre isso. Eu posso substituir a palavra por criar, não sei, pela expressão, eles adaptaram, fizeram que Deus se adaptasse à sua conveniência. É impossível que eles acreditassem em divindades anteriormente, é isso que você está vendo. Sim, não, estou afirmando que eles tenham criado deuses a partir daí. Mas eles adaptaram a divindade e conceituaram. Vocês viram, por exemplo, a lenda que justifica a força de Aquiles e Newton no período da aula passada, e a vulnerabilidade dele a partir do calcanhar e tal, tudo isso está baseado em algo que os gregos criaram, da evidência, que é a lenda, para justificar o fato de Aquiles ser forte, ser só um ponto vulnerável, que é o calcanhar. Bom, essa é uma visão atual do que existe em Atenas. Então, vocês veem, a área dos propileus, aquela entrada muralhada, estava aqui embaixo, aqui, os dois volumes. A partir daqui, você tem a região dos propileus, aquela estátua, não existe mais, não sei se a cena que existe alguma coisa aqui, existe alguma coisa que refere a ele aqui. A silhueta do pássaro, bem visível, bem destacada. Mais para cá, está o LC. Essa fotografia deve ser bastante antiga. Os caras estão com papel cartola. Bom, aqui uma silhueta do promontório da Acrópole de Atenas. Esse é um corpo nosso, né? O ter uma reconstituição, então, da Ágora de Atenas. Desculpa, eu comecei a dizer que isso é a Ágora, mas tem escrito ali no slide que é a Acrópole, que eu não estou representando nada da Acrópole. É, todas as alterações romanas, provavelmente, de outro, mas, por exemplo, essa colunata, ela é típica dos espaços públicos, uma Ágora. Esse elemento aqui nunca existiu na Acrópole, que eu saiba. Ou a Ágora, que é escrita no slide, agora é o para mim, isso não é Acrópole. Bom, está aí uma vista do fascismo. Então, todos aqueles elementos que nós vimos quando ficávamos discutindo que era a linguagem clássica, uma base, que é o estilo base, as colunas históricas, que é considerado o fato do mais simples do estilo grego, aba, que é que nos aqui tem simplificado, formando castel, todo o conjunto da arquitrave, com friso, formado por trilhos e métopes, depois a cornija, os seus vingadores, que são testículos, o frontão triangular, o tímpano, as duas colunas de frente, como eu disse a vocês, e 16 laterais. Então, eles dão um passo a partir do que querem ser. Novamente, as colunas teóricas. Estão bem aproximadas do espaço. Uma outra visão acontece. Então, se vocês perceberem, é essa a visão que é oferecida a quem penetra na Acrópole. Essa visão em ângulo. Tá? E você percebe a volumetria em todos os seus detalhes. Por outro lado, as fotografias para aqueles membros são tiradas de uma maneira não é aquela que os membros desejariam. Ou seja, são tiradas frontais ou laterais. A próxima, por exemplo. É? A visão é tanto quanto mais pobre quando ela é frontal. Com essa, se você comparar com o seguinte, você tem o ângulo e a perspectiva. Você capta muito melhor a leitura. Montar aí o Erechtheion, como eu disse a vocês, é composto de partes de edificação diferentes dessas. Então, aqui há algo muito especial, que é um corpo formado por colunas com forma humana, são as cariátides. Você aqui tem um trecho com colunas em estilo jônico, com colunas delgadas. Guias, castéis involutas, uma outra parte lá por trás ainda, que é lógica também. Vou dar aí uma visão mais próxima das cariátides. Atualmente, suporta muito bem, e há esses elementos auxiliares aqui, metálicos. Outra visão das cariátides. Há muito tempo que está sem ornamentação. Vale a pena dizer que, por exemplo, a Acrópole já foi alvo de diferentes processos de destruição do tempo ou da ação humana mesmo. Durante o período de dominação turco-otomano, Atenas A tropa de Atenas ficou ocupada pelos turcos e o Pártano ficou funcionando como um paiol de guerra. Um local de onde se guardava munição. E aí, em uma dessas ocasiões, acertaram o Pártano e explodiu. Então, sobre ali ainda é o resto de uma fusão. Então, a visão parcial da Ágora, de qualquer maneira, com algumas interferências romanas, né? Porque é nitidamente uma interferência romana. Os gregos nunca trabalharam com coisas desse tipo, e muito menos combinando frontões triangulares com cúpulas. De Atenas, a Ágora era o resultado, ela, como espaço físico, ela foi a resultante do encontro de algumas vias de peregrinação, de viagem, de deslocamento das populações vizinhas. Então, os gregos se deslocavam naquelas proximidades, sempre tomavam aquelas rotas e elas se cruzavam próximas à Acrópole. E daí, então, a Ágora começou a se formar como um ponto natural de encontro das pessoas. Não seria difícil imaginar uma situação dessa se vocês pensassem que a gente tem um bairro, uma localidade chamada Encruzilhada. Né? Na medida em que a cidade do Recife foi sendo ocupada, o deslocamento de Recife para Olinda ou se fazia pelo Istmo, ou então tinha que ser feito pela retaguarda. Porque toda aquela área, por exemplo, da Cruz Cabugá, a Cruz Cabugá é uma avenida reta, não é por acaso. Né? Ela é resultado de um aterro no início desse século. A Cruz Cabugá é um aterro, porque nada daquilo se passava. Depois, não faz tanto tempo assim, vocês provavelmente se recordam, toda aquela área do complexo Salgadinho, que era também de mangue. Né? Então, o caminho de Recife para o Olinda, normalmente, se fazia pela Encruzilhada, então vários caminhos se cortavam lá e por Mimirim, lá por trás. Né? Também para o Olinda, normalmente está bem mais simplificado, né? Se eu viesse na aula às 7 horas da manhã pelo caminho de aula desse, eu ia me atrapalhar um carro lá por Mimirim e tal. Bom, então a Ágora era isso. Inicialmente, a Ágora era um local onde imperava a palavra. É assim que Lewis Mumford se refere. Onde imperava a palavra. Era um local onde trocava palavras. Então, todas essas tentativas, por exemplo, de humanização da cidade, no fundo, elas causam, elas se baseiam num sentimento parecido. Naquela época, a gente colocou uma rua nova. Primeiro, a interrupção do trânsito na rua nova e na rua Imperatriz. Depois, a colocação de alguns bancos, de luminárias, de postes de telefone. A gente sente que a rua nova, ela funciona como um ponto de encontro, e já funcionou muito mais, né, nos tempos dos nossos pais, nem tanto, mas no tempo dos nossos avós, com certeza, era ponto de encontro, de discussão da política do paquera, né? O velho de Paletó Abrão é. Tá bom aí. Mas não com o mesmo caráter da Rua Nova. Eu estou me referindo na Rua Nova. As confeitarias que haviam na Rua Nova, né? Os pontos de parada, a Igreja de Conceição dos Militares, a Flover. Aí já tinha assim, doutor Fulano de Tal, todo mundo já sabia que 3 horas da tarde os caras estavam dobrando, parados, descendo da Flover, fazendo o quê? Paquerando, esperando que aparecesse algum amigo dele para bater um papo, e daí sair para uma confeitaria ou tomar alguma coisa por ali. Mas isso era típico, né? A quantidade de senhores ali de paletó branco e gravata, chapéuzinho e tal, para conversar. Eu não sei se vocês deram conta, mas quando partiu para aquele processo de humanização do centro da cidade, vocês colocaram banquinhos e tal, uma afluência de são tudo de velho, né? Com o tempo e tal, que vão reviver outros tempos, se reuniam ali. Bom, então, a Ágora era um ponto de cruzamento, de passagem das pessoas. Como eu disse a vocês, os gregos se serviram frequentemente de portas, de colunadas, para se proteger do sol e, ao mesmo tempo, desenvolver algumas atividades confinadas, definidas no espaço. Os gregos levavam uma boa parte da sua vida do espaço exterior. Mas essas colunatas eram um ponto de referência para a delimitação do espaço. Eu estou dando exemplo, estou separado para vocês perceberem. Eu me referi ao caráter da Rua Nova, mas agora eu vou me referir a uma forma que talvez complementasse o caráter da Rua Nova. Se vocês perceberem a forma da Avenida Guararapes, aquelas passarelas cobertas, aquilo dali tem a ver com esse princípio do grego, de criar uma colunata em que você não distingue muito bem o que é espaço exterior e o que é espaço interior. Aquela colunata, aquele passeio coberto da Guararapes, como é que você pode definir aquilo? Espaço exterior, espaço interior, está fácil da edificação, né? No entanto, está em contato aberto o tempo todo. Ou seja, então imagine se a Guarara tivesse um outro caráter, como tem a Rua Nova, e não fosse um grande ponto de parada terminal da cidade, né? A função da Guarara, com certeza, estava até turbada. Não há nenhum ponto de parada realmente, por exemplo, no meio da Guarara. Dá uma ilha muito simplória com as palmeiras raquíticas, né? É o que a gente tem. Meio da Guarará. Então a função está completamente deturpada. Mas se nós associarmos daquela forma, então, as colunatas, ao caráter que tem, por exemplo, uma Rua Nova, que já teve atualmente, a Rua Nova. Mas enfim, se a gente associar o caráter que a Rua Nova já teve com a forma da Guarará, a gente começa a visualizar um pouco o que é que era a água para os gregos. Era um ponto onde as pessoas tinham a vontade para passar o tempo. Bom, conversando, trocando ideias, filosofando, ou acompanhando a conversa de alguém mais ilustrado, que podia ser eventualmente um filósofo. Ou em algumas situações, em alguns períodos de desenvolvimento da sociedade grega, como eu disse a vocês, fazendo amor. Ou apacentando assim, animais. Uma tropa de gansos, por exemplo, não devia ser algo desusado, não. Passava aqui na beira do riacho, porque a água de Atenas era cortada por dois pequenos riachos. Dois córregos. Né? Então, essa função da água, que inicialmente era um local onde reinava a palavra, passou a ser transformada e até deturpada pelos romanos a partir da dominação romana, passou a ser também um local de comércio. E aí, a versão, não é a mesma coisa, mas a versão desse local de encontro dos gregos, que era a Ágora, entre os romanos passou. passou um fogo, por exemplo. E aí, no livro de Morinotti, que é o vazio de sociedade, está relacionado na bibliografia, ela faz algumas associações entre a função da água e a função do próprio centro do velho. Né? Que é o local onde sábado à tarde você vai passar o tempo. Você vai fazer o quê? A última coisa que você vai fazer lá é comprar uma loja. Né? Você vai paquerar, sentar ali, tomar alguma coisa, ou ver as últimas modas, vai falar um tal, já vai mostrar, você fica em dia, vai lá e passa uma boa parte da tarde sem dar conta do que você está fazendo realmente. Bom, dificilmente você vai ver um grupo falando sobre filosofia lá dentro do shopping center, mas sobre negócios, com certeza você vai encontrar. Sobre política, é possível. Né? A moçada toda não vai estar falando nada disso, mas alguns grupos assim que você encontra falando sobre política ou sobre negócios. Então, algumas das funções da Ágora, modernamente, segundo essa autora, que diz o Polinoide, estariam lá. Que é uma invenção americana, né, de agrupar várias dessas funções. A fase intermediária, antes de chegar ao shopping center, é o supermercado, que também, segundo essa autora, destruiu completamente esse sentido de encontro das pessoas. O mercado, o supermercado, é um tanto sofrido. Né? Você que carro vai em todas as prateleiras do tanto que precisa, terminou, vai embora. É uma posição tanto fria. Quando você vai ao mercado, ao mercado público, você tem que parar em cada lojinha, discutir o preço com o vendedor, escolher o melhor, comparar entre lojinhas que vêm na natureza, vendem produtos iguais. Então, o mercado ainda é o local de encontro, de troca, de fofocada, de intriga também, mas o mercado público ainda tinha esse caráter. O supermercado passa a ser algo frio, quebrou todas essas relações. No shopping center, então ele reencontra algumas das funções que tem no mercado público e que haveria lá na Ágora, no fórum humano.